preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar outra pelo modo como essa outra pessoa fala. Então, existe uma expectativa da parte de cada um de nós de que as pessoas falem de determinada maneira. E da parte das pessoas mais letradas da sociedade, né, as camadas urbanas mais instruídas, existe sempre uma expectativa de que os outros interlocutores, as outras pessoas falem de determinada maneira, né, claro, mais próximos da própria maneira de falar dessas pessoas. Então, se essa expectativa é quebrada, né, então se a pessoa usa palavras que não são daquela própria região, ou se a pronúncia não corresponde àquilo que se espera, né, então há aí um choque de expectativas e surge o preconceito linguístico, que na verdade, como eu gosto de dizer, é um grande preconceito social, né. Então o Brasil, infelizmente, é marcado por uma hierarquização muito forte da sociedade, né. Existem categorias sociais que sofrem grande discriminação, né, mulheres, negros, homossexuais, pessoas pobres, né. Então a nossa sociedade sempre foi muito hierarquizada e as pessoas que estão no topo dessa hierarquia, né, as elites socioeconômicas e culturais, elas querem manter essa posição, esse status privilegiado, tentando justamente construir distâncias culturais com relação ao resto da população. E uma das maneiras de fazer isso é justamente por meio da linguagem, né? Então, alguns linguistas dizem que a linguagem funciona como uma espécie de arame farpado, né, para proteger o meu território do resto, né? Então, as chamadas formas de privilégio, as formas privilegiadas de falar, são reservadas para uma determinada elite, e quem não fala assim acaba sendo vítima desses preconceitos, né? Então, é mais uma das muitas maneiras que nós temos na sociedade de discriminar as pessoas, né? Então, você pode ser discriminada porque é mulher, porque você é pobre, porque é negra, porque é homossexual, porque vem de uma região e não de outra, né? E somando-se a todas essas discriminações, também existe a discriminação linguística, que entra nesse conjunto grande de formas de exclusão, né? Então, o preconceito linguístico é muito curioso porque ele está tão impregnado na cultura, ele já se naturalizou de certa forma, que nem mesmo os movimentos que procuram denunciar as outras formas de discriminação se lembram dele, né? Então nós temos assim, grandes movimentos contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, mas você praticamente não vê ninguém fazendo movimentos contra a discriminação pela linguagem, né? Então isso se deve justamente a essa formação histórica do Brasil, em que as pessoas que ocupam as camadas privilegiadas sempre tentaram se afastar do chamado povão, que não falava do jeito que elas queriam que falasse, né? Então o preconceito linguístico, ele é tão impregnado que ele chega a ser invisível, né? Felizmente, de alguns tempos para cá, né, linguistas têm feito um movimento muito grande para denunciar esse tipo de discriminação pela linguagem. É um tema que já aparece em muitos livros didáticos, né? O MEC já espera que as boas coleções didáticas de português tratem da variação linguística e falem, né, do preconceito linguístico, do que ele é, de como se faz. Então é isso, é basicamente isso, é discriminar uma pessoa pelo modo como ela fala, né? É achar que o modo de falar dela é errado. Em outras sociedades, em que existem muitas línguas faladas no mesmo lugar, às vezes é uma língua que sofre o preconceito, né? Mas no caso do Brasil, em que a maioria da população fala português, né, são as variedades linguísticas que são vítimas desse preconceito. Então, no Sudeste, a forma de falar do nordestino é considerada pitoresca, engraçada, feia ou errada, né? As camadas sociais com menos instrução formal também são consideradas falantes de uma forma errada, feia, etc. E isso acaba sendo usado como justificativo para você discriminar a pessoa. Ah, não, se a pessoa fala trabalhar, eu não vou querer trabalhar com essa pessoa, não vou dar emprego para ela, né? Ela é burra, ela é analfabeta, como se o não conhecimento de determinadas formas linguísticas fosse suficiente para dizer, para mensurar a competência profissional, intelectual de uma pessoa, né? Então, é uma forma de discriminação muito séria e que tem que ser reconhecida, combatida, denunciada e explicitada também. Os sociólogos costumam diferenciar o preconceito da discriminação. Uhum. É muito interessante, a gente vai aprendendo com o tempo essas coisas, né? Então, o preconceito é uma atitude subjetiva, né? É você olhar para uma pessoa e ver alguma coisa que não te agrada, mas você fica na sua. A discriminação é quando você põe em prática esses pré-julgamentos, esses preconceitos, essas suas atitudes subjetivas. Então, combater o preconceito é muito difícil, né? Porque ele é subjetivo. Você não pode entrar na cabeça da pessoa. Uhum. Mas a combater a discriminação efetiva, né, a prática da discriminação, é esse que é realmente o nosso trabalho. Então, como é que se faz a discriminação pela linguagem? Né? É isso, você encontra uma pessoa e, por causa do modo como ela usa determinadas formas linguísticas, você acha que ela fala errado, né? E a partir daí você, uma coisa que é muito comum, muitos relatos que a gente recolhe ao longo da história, é pessoas que chegam, por exemplo, à escola falando de uma determinada maneira, moradores da zona rural ou de classes sociais privilegiadas, e imediatamente sofrem um preconceito linguístico, né? Fala assim, olha, essa pessoa, ele fala trabalhar, kkkk, aí sofre, né, o que hoje em dia se chama de bullying, né? Então, assim, aquela pessoa recebe um estigma, uma marca social de que fala errado, né? Infelizmente, havia também a contribuição dos próprios professores, que ridicularizavam a forma de falar da pessoa, né? Então, nós temos uma história de muita gente que abandona a escola justamente por isso. A escola, que deveria ser justamente a possibilidade da pessoa de ter acesso a outras maneiras de falar, as formas de privilégio, a escrita, a leitura, já espera que a pessoa entre ali já falando aquilo que ela deveria fornecer, né? Então é como você jogar a pessoa na piscina esperando que ela já saiba nadar, em vez de ensinar a pessoa a nadar, né? Essa é a questão. A discriminação se faz assim, né? Você pega uma determinada marca que pode ser, que é sempre social, né? Então a classe socioeconômica, a cor da pele, o sexo, o gênero, a orientação sexual e o modo de falar, como elemento suficiente para você excluir aquela pessoa, né? Então, é negra, então já vai estar por fora das coisas que eu quero fazer, das pessoas com quem eu circulo. É mulher, então já tem problemas com ela. Ela, em vez de dizer para eu fazer, diz para mim fazer, então não presta, né? Então, são esses mecanismos de discriminação que existem em todas as áreas da sociedade, e onde a língua também aparece como um desses instrumentos que podem servir de exclusão social. É assim que se faz a discriminação pela língua. Então, felizmente, né, as coisas têm mudado um pouco, pelo menos em relação à formação dos professores, aos livros didáticos, as coisas estão melhorando. Mas o círculo vicioso que eu costumava definir é justamente isso, né? A prevalência no ensino ainda do que a gente chama de gramática tradicional, então uma concepção de língua muito restrita, como se língua fosse só aquela coisinha assim pequena, só a escrita literária dos grandes escritores, como se as outras manifestações de linguagem, os outros gêneros textuais, a língua falada principalmente, fosse um uso defeituoso da língua, né? Então, essa prevalência da gramática tradicional é que cria um elemento muito importante de discriminação. Essa concepção de língua acaba sendo passada para o ensino, né? Então, o ensino muito voltado para as convenções, para a forma tradicional de ensinar, se baseia na gramática tradicional, e muitos livros didáticos ainda também se inspiram dessa forma. Então, a gramática tradicional alimenta o ensino, que alimenta a produção de material didático, que reforça a gramática tradicional. Então, vamos aí um círculo que vai girando, né? Felizmente, já há pelo menos uns 20 anos, as instâncias oficiais de educação no Brasil têm reconhecido esse problema, né, e têm produzido documentos em que há uma reivindicação em favor de que isso seja abandonado, né, em que as discriminações pela linguagem não têm cabimento na escola, né, ao contrário, é justamente a escola que é o primeiro contato do cidadão com o Estado. Não pode ser um contato autoritário, excludente, né? A escola tem que atrair o aluno, tem que fornecer a ele os direitos educacionais e culturais a que ele tem direito, né? Então, os documentos oficiais têm cobrado um ensino em que isso seja explicitado, né, em que a discriminação pela linguagem não seja feita, né, isso está alterando um pouco o quadro. A própria noção de preconceito linguístico, que era praticamente desconhecida 20 anos atrás, entrou no linguajar das pessoas. Então os professores já falam disso, né, as pessoas que trabalham até com outras áreas, sem ser necessariamente da educação, né, na sociologia, na psicologia social, também já falam do preconceito linguístico, né, e virou um tema que já não é tão desconhecido, né, então a contribuição aí dos linguistas que têm falado sobre isso é bem importante, bem reconhecida. Então, apesar de esse círculo vicioso formado pelo ensino tradicional, gramática tradicional e livros didáticos apoiados no ensino tradicional, ele ainda gira com bastante força, mas ele já é bastante criticado também, né? Então já existe uma reação a essa maneira de preservar o preconceito linguístico na sociedade. Existe de fato um discurso de gerações, uma geração anterior à minha principalmente, de dizer que antigamente a escola pública era melhor. Por que que ela era melhor? Porque ela era para menos pessoas, né? Ela era muito mais restrita. Então, o Brasil era um país com um índice de analfabetismo pleno muito grande, né? A educação, assim como todos os bens culturais, eram reservados para as camadas médias e altas urbanas, então a educação no campo não existia, né? Mas, a partir da década de 60, justamente, né, e a partir do profundo processo de urbanização do Brasil, hoje 85% da população brasileira vive em zona urbana, então isso obrigou o Estado, né, a abrir as portas da escola e a fazer o que a gente chama de massificação do ensino, né? Então houve um processo que durante muito tempo foi chamado de democratização do ensino, mas a gente põe entre muitas aspas porque foi uma democratização muito mais na quantidade do que na qualidade, né? E houve também um rebaixamento muito terrível da própria profissão docente em termos de condições de trabalho, em termos de salários, etc., né? Mas os novos habitantes da zona urbana exigiram que seus filhos pudessem frequentar a escola pública. Se é pública, vamos colocar lá, né? Então, esse mito de que a escola antigamente era boa, era para poucos. E o que é para poucos, evidentemente, acaba sendo bom, porque aí você tem uma turma com poucos alunos, né? O professor pode se dedicar mais, etc. Então, esse é o grande mito. E outras coisas importantes foram também os desenvolvimentos das teorias educacionais, né, das práticas pedagógicas e também as transformações da própria linguística no Brasil, né? Então, os estudos de linguagem entraram com força na universidade e, de fato, revolucionaram a forma de formar os professores, né? Então, durante muito tempo, o professor era formado dentro da perspectiva tradicional, né, para ensinar a gramática normativa daquele jeito, né, e a linguística veio dizer que não é assim. E também, claro, as contribuições da educação, né, da educação em língua materna. De tal modo, essa pressão que começou muito forte nos anos 80, ela acabou se refletindo nos próprios documentos oficiais, como é o caso dos parâmetros curriculares nacionais, que saíram no final da década de 90 e que foram elaborados por um grande grupo de linguistas, né, principalmente aqui de São Paulo, que já vinham refletindo muito sobre isso, né? Então são contribuições que vieram da educação, né, com o grande impacto do método Paulo Freire, né, que é sempre bom reforçar. O Paulo Freire é um educador reconhecido internacionalmente, então nós temos que ter orgulho de ter na nossa história educacional um pensador como ele, né? É muito curioso, recentemente uma pessoa que foi estudar nos Estados Unidos, foi fazer um trabalho em educação, disse: olha, eu li mais, eu ouvi muito mais falar de Paulo Freire lá do que aqui no Brasil, né? E isso acontece em outros países também, porque de fato é um método que colocou em xeque o ensino tradicional. Então agora é ensino realmente para o povo em geral, para as pessoas mais humildes, para as classes favorecidas. E isso não pode ser feito com a mesma metodologia com que você ensinava a língua para quem já era falante das variedades urbanas, né? Então, toda essa mudança social exigiu uma mudança educacional. Então, os parâmetros curriculares nacionais vieram formatados dentro desse espírito novo de uma educação linguística progressista e democrática. E outras instâncias também, outros programas do Ministério da Educação seguiram nessa linha. O Programa Nacional do Livro Didático, né? Então as editoras e os autores de livros didáticos se viram obrigados a reformular aquele material que vinha sendo produzido igualzinho durante décadas a fio, né? Porque o Ministério da Educação começou a cobrar que os livros agora falassem de variação linguística, né? Que o livro que tivesse qualquer manifestação de preconceito social seria excluído, né? Então que tivesse uma abordagem mais centrada no texto, na leitura. Então isso tudo tem provocado uma mudança muito interessante no ensino, né? Então, apesar de ainda haver muitos focos de resistência, de nós não termos conseguido implementar essa mudança, assim, do modo como nós gostaríamos, muito mais profundo e radical, né, já tem havido bons progressos. E principalmente porque educação é uma política muito longa, né? Então, para o Japão ter alcançado, por exemplo, o nível educacional que ele tem hoje, foi uma coisa que começou lá no século XVIII, quando um imperador falou assim: não, a gente tem que educar esse povo, investiu muito. Então, a partir daí, criou-se uma cultura, né, de valorização da educação, né? A gente ouve coisas bonitas como assim: o professor é a única pessoa no Japão que não se dobra diante do imperador, porque o imperador reconhece a importância da educação, né? Então, não adianta fazer promessas que a educação não vai se transformar de uma hora para outra. Isso realmente é um processo longo, tem que ser uma política de Estado, uma política para o futuro, para muitas gerações, né? E tem acontecido, aos poucos, né, alguns passos adiante nós temos dado. O próprio fato de discutirmos já em sala de aula as questões da variação linguística, de os livros didáticos trazerem obrigatoriamente uma unidade, um texto, alguma coisa que discuta a multiplicidade linguística do Brasil, de que maneira as pessoas não falam da mesma maneira. Então isso já é um grande avanço. Então eu acho que demos alguns passos importantes nessa direção. Bom, antes de mais nada, é preciso uma mudança de atitude, né? A própria relação do professor com a língua, com o seu objeto e o seu objetivo de ensino, tem que passar por uma visão de que o que é língua, para começar, né? Então, a concepção mais abrangente, mais ampliada, mais cientificamente embasada do que é língua. Saber que a língua não é um bloco fechado, não é uma coisa homogênea, que a característica principal das línguas humanas é a sua heterogeneidade, né? Que num país como o Brasil, imenso como é, com uma população tão grande, é impossível esperar que todo mundo fale igual, fale da mesma maneira, né? Então, da mesma maneira como nós temos que valorizar as diferenças culturais dentro das nossas regiões, né? A gente valoriza, olha a música, como é variada, o folclore, a culinária, também os modos de falar a língua. Isso tem que ser valorizado como riquezas culturais do nosso patrimônio, né, imaterial, como se diz. Então, mas é claro que isso não pode partir assim do nada. O professor não vai receber um jato de luz e de repente mudar de atitude, né? A principal fonte para isso, claro, é a formação, né? Então, a formação que o docente recebe na universidade, nos seus cursos de formação, né, na pedagogia, na área de letras, né, o que estamos fazendo nas universidades dentro desse processo de formação dos professores, né? Então, para mim, é o fundamental. Então, por exemplo, eu critico muito o próprio nome do curso de letras. Né? Letras é uma designação muito antiquada, isso é século XIX. Né? Nós deveríamos trabalhar agora com ciências da linguagem, estudos da linguagem, porque letras dá a impressão que só vamos estudar aquela literatura consagrada. Né? Vamos estudar latim e grego. Né? Uhum. Então, era preciso modificar. Mas, ok, o nome pode ficar o mesmo, mas vamos modificar o que está ali dentro, né? Quais são as disciplinas que realmente interessam para a pessoa que vai enfrentar a sala de aula, né? Então, uma boa formação linguística, teórica, mas também uma boa formação na área de práticas pedagógicas, né? Análise de livro didático, um estudo bem formado da variação linguística, da sociolinguística, de que maneira a língua se reflete, ela reflete essa variação social. Então, para mim, o mais importante mesmo é nós nos concentrarmos na formação dos professores. Para mim, é o ponto mais importante, né? Porque você não pode ficar esperando que a pessoa vá sair da universidade, onde ela não teve acesso a essas coisas, e de repente vá promover uma nova educação linguística, né? Então, uma política educacional de formação de professores é muito, muito importante. Poxa vida, essa é uma pergunta, é uma questão fundamental, né? Uhum. Quando nós falamos de preconceito, evidentemente a questão ética está totalmente, é o contorno dessa história, né? Tudo tem a ver justamente com o que nós chamamos de cidadania, né? O convívio cidadão, republicano, democrático exige que nós possamos lidar com as diferenças, né? Esse que é o grande desafio de qualquer sociedade democrática, né? Então, nós sabemos que a sociedade é intrinsecamente heterogênea, as pessoas são diferentes em tudo, nas suas crenças, nos seus modos, no seu jeito de pensar, né? Mas essas diferenças não podem de forma alguma servir de pretexto para a exclusão, para a violência física, para a violência simbólica, né? Então é papel do Estado, claro, regular isso para que as diferenças possam coexistir, né? E claro, se forem diferenças que apontam para atitudes negativas, preconceituosas, discriminadoras, violentas, isso tem que ser coibido, né? Tem que haver legislação contra, né? Como tem legislação contra a violência contra a mulher, uma legislação contra o racismo e por aí vai. Então é isso, é o convívio da diferença que é o nosso grande desafio no mundo de hoje, um mundo cada vez mais urbanizado, né? Que nós somos obrigados a topar com pessoas que são diferentes de nós. Então isso é o mais importante, é a formação cidadã mesmo, né? Então é a ética no sentido mais amplo, né? Disso de criar relações sociais possíveis, né? Então mesmo que você não concorde com o modo de ser de alguém, você é obrigado a conviver, a dividir espaço social com aquela pessoa, né? Então você tem que reconhecer esse problema e se afastar e criar um modo de agir, né, que não seja prejudicial a esse convívio democrático. Então, o preconceito linguístico está perfeitamente inserido nessa questão ética bem mais ampla. Olha, essa é uma questão muito interessante porque ela vem sendo abordada pelas pessoas que se debruçam sobre isso já há bastante tempo, né? Uhum. Pelo menos desde os anos 80, de maneira mais específica. O primeiro grande pensamento foi o seguinte: olha, a maioria da nossa população escolar vem de camadas sociais desfavorecidas. Então nós temos que dar a essas pessoas as mesmas armas para ela enfrentar a vida que tem as pessoas das camadas urbanas. E quais seriam essas armas do ponto de vista simbólico e cultural? Seria o domínio do chamado dialeto de prestígio, das variedades urbanas de prestígio. Então isso a gente encontra em livros de pessoas muito importantes na década de 80, como a Aigle Frank, a Magda Soares, né, que são bem explícitas a esse respeito. Com o passar do tempo, né, com a evolução das ideias e as pesquisas e a nova formação teórica, surgiu um outro conceito muito mais interessante, que é o conceito de letramento. Então a função da escola não é ensinar uma determinada norma, seja ela qual for, né, mas permitir ao seu frequentador, né, aos aprendizes, o acesso a essa multiplicidade de usos da língua que circula na sociedade, né? Então as noções de gênero textual, né? Então nós não falamos a língua de maneira absolutamente solta, né? Tudo que nós falamos está dentro de um tipo de discurso, dentro de um gênero textual, né? Para atender expectativas, né? Então essa noção de que a língua não se manifesta a não ser em forma de texto, de discurso. Então veja, quando nós comparamos as reflexões da Magda Soares dos anos 80 com as mais recentes, né, a gente vê que mudou muito. Então não se trata mais de ensinar norma nenhuma, mas de permitir aos estudantes o acesso ao maior número possível de manifestações da língua. Entre elas, claro, a literatura consagrada, textos escritos num padrão mais formal, né, de maneira justamente que a pessoa possa ver que a língua varia, né, que se eu estou escrevendo uma carta pessoal, eu vou usar formas gramaticais que são diferentes se eu estiver escrevendo um artigo científico, né, que um verbete dicionário é diferente de um texto de divulgação científica, de um editorial jornalístico. Então é esse trabalho, essa manipulação, essa leitura e produção de textos variados em muitos gêneros diferentes que permite isso, que permite o letramento, né? Porque a ideia de ensinar uma determinada norma já ficou, ela também é uma forma de preconceito, né? Então, e porque muitas pessoas interpretavam isso como substituição, tá? Então você não precisa mais falar do jeito que você aprendeu com a sua mãe, com seu pai, com a sua comunidade, você agora esquece isso tudo e você vai aprender a falar uma língua nova, uma forma nova de falar. Então essa ideia foi totalmente abandonada em favor do que a gente chama de ampliação do repertório linguístico. Então aquilo que você traz para a escola vai ser valorizado e nós vamos agora ampliar o seu leque de possibilidades. Você vai conhecer outras maneiras de falar, outras maneiras de ler, você vai entrar em contato com o mundo da escrita, né? Então o ensino, principalmente o ensino da norma padrão, que é uma coisa muito antiga, antiquada, que se baseia assim numa ideia de língua muito ultrapassada, né? A língua dos grandes escritores, de preferência mortos há 200 anos, lá em Portugal. Então essa norma padrão não pode mais ser ensinada, né? Porque ela é anacrônica, né? Como é que você vai ensinar uma pessoa, assim, efetivamente, explicitamente, a usar o pronome vós em todas as suas formas gramaticais, se isso não é usado mais no Brasil há muito tempo, né? É claro que você não vai esconder da pessoa que existiu uma época, porque de repente ela vai ler um texto antigo, ou um texto, por exemplo, da Bíblia, vai encontrar lá, vós sois o sal da terra. Então o que é isso? Olha, era um pronome que se usava antigamente, hoje em dia não se usa mais, a gente diz vocês, ou então os senhores, as senhoras, né? A língua mudou. Então é não esconder a realidade linguística, mostrar como a língua era no passado, como ela está no presente, as mudanças que estão ocorrendo, né? Então realmente desdobrar em sala de aula esse mosaico que é a língua em todos os seus usos possíveis, né? Então quando a gente conseguir fazer isso na escola vai ser maravilhoso, né? Acabar com essa ideia de que o lugar da escola é para você aprender uma coisa em termos de língua, que é aquele padrão, e que o resto tudo está errado, né? Então essa que é a grande transformação. O conceito de letramento, que para mim é fundamental.